Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. E no episódio de hoje, vamos falar sobre discussões muito loucas que não levam a lugar nenhum. É muito louco, né? Já tá gravado. Vamos pro próximo. Já é o cast normal, né? Parte 2, né? Eu sou o Joel Suki. O que é que tu prefere, o calor de Fortaleza ou o frio ali do Alasca? Não fui no Alasca ainda não, mas... Eu prefiro te dizer o calor de Fortaleza ou o frio do inferno. Eu sou o Jota. Sou o Poli, inclusive tem um cartaz aqui na porta da minha casa dele. Tá aí todo canto, mas esse bicho é que tá nem chorado. O grande irmão do... Grande irmão, vixe Maria. Eu sou o Vitor Ferrolho. Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando pra fantasia. Você... O cara todo porrudo, velho. Então, enfermeira ou policial? Tô falando de RPG, macho. E eu sou o Neto Maru. É muito triste gravar desse jeito. Tristezão. É muito triste gravar desse jeito, né, cara? É, galera, é foda. Eu sou o Neto Maru. É claro. Mas toda mudança é isso aí mesmo. É, foi. Você esconde pro qualquer. Essa porra fez um sucesso, mano. Porra, bicho. Besteira. Eu tô na foto dele, nego, dizendo que ele tinha morrido. Ele, não, mano, sai pra lá, mano. Morri, não. Ficou com cara de velório mesmo, viu? Se fosse aquela imagem, mano, uma blusa branca, mano. Tu é doido. A foto do Santinho, ó. E o Santinho. Galera, agora vai fazer Santinhos comigo, minha foto. Ei, já pensou, mano? O livrinho da missa de sétimo dia, ó. Primeira coisa que eu quero perguntar aqui, só pra esquentar ali a pauta. O que é melhor ou pior? A invasão alienígena ou um ataque zumbi? Cara, eu já falei, então, o pior, que a gente não tem nenhuma chance de sobrevivência, é o ataque alienígena. Não, mas tu preferia viver em qual mundo? No mundo da invasão alienígena, mas claro. Cara, na invasão alienígena ninguém ia sobreviver, cara. Então não tem como viver, não. Eu acho que tu tem que colocar aí outra invasão aí. Uau. Invasão da cybernet do futuro. Ah, dos robôs. Não, esse aí tem que ser só Halloween, cara. Só no Halloween esse. Ah, mas a cybernet é fácil de acontecer. Isso aí não é difícil, não. Esse daí é o presente, né, cara? Aí o estudo provar. Pois é, eu acho que o mais sobrevivível é o ataque zumbi, velho. Cara, esse é o mais massa, cara. É o mais massa. Não, mas não é massa, não. Se você dar puta na tua rua que tu não gosta, tu ia chegar lá nele com um taco de beisebol e estourar a cabeça dele, velho. Olha o pensamento criminoso do cara, mano. Cidade 9-0, mano. Não, mas também. Mas porque eu jogo Assassin's Creed, cara. Por isso que eu tenho esses pensamentos aqui. Gostaria. Aí vai, Assassin's Creed é pra matar os vizinhos. Aí o cara não vai com a cara e tal. É, né? Cara, não tá vendo, não tá acompanhando esses dias, não, macho, dos jornais. Que a culpa do menino ter matado a família é Assassin's Creed. Aí ele tem acesso para as armas, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver, não. É Assassin's Creed que é culpado. Ah, mas isso desde os tempos mais primórdios. Mas que a negada bota a culpa nisso aí, mano. E tu RPG, viu, né? Tu viu que RPG. Começou o cast mesmo, né, mano? Já fez essa discussão muito louca. Começou. Não, é não, cara. É, não, mas se não começar, não, ainda vai chamar os correios, né? É, vamos pros e-mails. Correio. E vamos para a leitura de e-mails do episódio 117, onde a gente falou de robôs gigantes, né, Neto? Episódiozão. Isso aí. Sucesso, né? Sucesso de downloads de robôs gigantes. Sim, é porque no fundo, todo mundo que viveu na nossa geração sempre curtiu uma parada de robô gigante, né? Um mega sucesso ali no Facebook, mano. É com aquela frase também, né? Toda mudança. É isso aí. Pra começar ali nossa semana de recados ali, né? Tô com, falando do facebook.com/azileitor pra galera dar uma curtida, né? E aparentemente todo mundo tá curtindo mesmo, né? Até porque esse lance da frase, que muita gente gostou, outras pensaram que tu tinha morrido, só acompanhou quem curte a gente no Facebook, né? Exato, cara. E você é doido. Muita gente ali compartilhou o cast, mano. Teve um alcancezão violento do cast de robô gigante. Faça isso aí mesmo. Compartilhe, curta, né? As postagens e tal. É isso aí. Se você conhece alguém que ouve a gente, não curte a gente no Facebook, não tá participando com a gente no Facebook, dê o toque pro cara e tal. Entra lá, cara. Curte, que é um meio mais divertido de você acompanhar a sua timeline no Facebook, né? Exato, cara. No Twitter também, o @azileitor. E o principal de tudo é acessar o site, né? azileitor.com.br, que tá rolando altos textos, né, lá. Exatamente. Acesse diariamente. Bota aí pra ser a página inicial do seu provedor, né? azileitor.com.br e seja feliz, né? E se você quiser enviar e-mails pra gente ler aqui, envie para azilacast@azileitor.com.br, né? Isso é uma das coisas mais importantes, porque muita gente, eu pessoalmente também acho que as histórias dos e-mails são tão interessantes quanto o programa em si, né? Então... Pois é, né, meu? Tu costuma dizer que os e-mails ali é a parte mais engraçada do cast, né? Sem dúvida, poderia... Então envia aí, né? É, não fique com vergonha, não deixe de mandar azilacast@azileitor.com.br. Né? Exato, cara. E o mais importante de tudo, comprar através dos nossos links, né, do Submarino. Oh, é louco, cara. E a gente tem que agradecer muita gente, porque o... E é isso que é legal do Azileitor, né, cara? A gente anuncia, apesar de a gente fazer um programa... É, com a temática mais jovem, né, e tal, o pessoal meio malandrão, cara, no Submarino a gente tá fazendo o maior sucesso na linha branca de eletrodomésticos, né? O Júlio, cara, comprou uma geladeira ali e tal, teve um cara que comprou um fogão também. Então isso aí não é só jogos, livros e diversão que o cara pode comprar pelo link da Submarino, né? Compre seu ar-condicionado, sua geladeira, né? Pois é, mano, compra qualquer coisa, né, lá. Qualquer coisa que você for comprar, isso, cara. Entre lá, azileitor.com.br, clique no link, compre, que você vai estar adquirindo um produto de qualidade por um preço mais barato, né? E vai estar ajudando de quebra a gente, né? Exato, cara. E a nossa campanha, indicar o AzilaCast para os seus amigos, passe a palavra. Né, cara, não deixa o cast lá só no computador, não sei o que, paradão e tal. Passa, se divirta, cara. Só, né, cara, ajude o pessoal e tal, compartilhe, que com certeza a galera vai curtir. Outro recado também que a gente tem que dar: o iTunes, avaliem o cast lá. Se você não tem o iTunes, baixa aí o link, tem um link aí embaixo pra você baixar o iTunes. Você vai clicar no link que a gente vai deixar aí também pra você avaliar o nosso cast lá. Vai clicar lá em clicar em ver no iTunes, que tá embaixo da nossa fotinha lá do link. E aí você vai clicar em avaliações e resenhas e dar suas estrelinhas pra gente, né, cara? Isso é bom. Eu acho que algumas pessoas já vêm fazendo isso, porque a gente, vez por outra, figura no topo lá dos podcasts, né, do iTunes. Exato, cara. A gente quer ficar mais no topo ainda, né? Vote na gente e ajude a mais pessoas conhecerem o Azileitor, né? Exato, cara. E a galera que usa celular ou tablet pra acessar o Azileitor, tem uma novidade pra essa galera, né, cara? Sim. O site tá diferente pra eles, né? Tem uma série de recursos que a gente tirou do site original, né, do desktop, pra facilitar o desempenho, né, aumentar o desempenho ali pro celular, tablet e tal. Hoje em dia tudo é mais dinâmico, né? Às vezes o cara tem um smartphone dele, mas... Não é aquele smartphone e tal, mas pois ele quer ter acesso ao Azileitor em alta qualidade. Do mesmo jeito, a gente fez essa mudança. Tá mais fácil, né, pra quem acompanha a gente por esses outros meios. Exatamente. Mário Sato, 28 anos, técnico de soldagem. Aitken, Japão. Olha só, cara. Olha aí, bicho. Esse é um contato bom, né, cara? O cara ter. Pois é, né, cara? Já faz alguns meses que eu ouço vocês. Conheci o podcast por acaso quando resolvi procurar algum programa pra ouvir e me surpreendi. Vocês são fodas. Olha aí. Isso não é qualquer cara que tá falando, não. É um japonês. Japonês, né? Aí. Como trabalho ouvindo vocês, literalmente ouvi, houve dias em que eu cheguei a escutar mais de 6 programas, caralho, bicho. Theolos é um cara muito foda, ele me mata de rir, mas também vocês não ficam para trás. Já o PC cada dia sobe mais no meu conceito, olha aí, cara, o PCzão aí. PC é um dos caras mais adorados do programa, ele quase anda mais na rua, né, por aqui. Pois é, famosão agora. Fãs aí do Japão, né, mano, do PC aí, olha aí. Porque o Japão tem essa parada do Godzilla, né, também, aí fica tudo... Pois é, né? Tem uma história pra vocês. Quando eu tinha 13 anos, o pai de 2 amigos meus tinha uma fábrica de bolo. No Japão, será? Deve ser, né? Deve ser. E me contratou pra trabalhar uns 45 minutos a hora por dia pra ganhar R$10 por semana. Tu sabe uma coisa que eu acho curiosa no Japão, mano? Que os programas lá, ele pode até mandar outro e-mail pra gente, Mário Sato, confirmando isso aí, são com horas quebradas. Por exemplo, aqui a novela é às 9, né? Lá no Japão é às 9:07. E é exato, não é? Exato. E aí, às 9:07 começa. Pode ser por isso, né? O cara só tava só 45 minutos e tá bom demais. Mas, antes que os ouvintes chamem a gente burros e ignorantes, como ele ganhava R$10 por semana, é óbvio que era no Brasil, né? Pois é. Então a gente embalava o bolo pra... Ah, embalava o bolo, tá aqui. Ah, tá aí o motivo. Embalava o bolo pra ele todo dia e levava o bolo pra casa. A galera lá em casa enjoou de comer... Eu parei de levar. Como o cara era generoso, ele deixava eu levar quantos bolos quisesse, até que um dia tivemos a ideia, vixi. Aí sim, viu? Converter aquilo em dinheiro. E aí o pensamento empreendedor do cara, né? Aí sim, aí foi aquele estalo que gerou a fortuna do cara pra ele... Ficar bilionário, né, o cara? É. Saímos vendendo no nosso bairro em quantidade grande. Chegamos a ganhar R$20 por dia, vendendo os bolos que pegávamos, olha aí. Não satisfeitos com o lucro aí, o pensamento empresarial do cara. Isso é genial, mano, esse cara. Será que esse cara é daquele, não sei o que, ninja? É. Já viu esse negócio, produtividade ninja? Ah, será que é esse cara? Já vi esse cara, o vídeo aí. Fizemos, eu, os filhos do dono da fábrica e eu, um esquema. Vixe Maria. Pesquisamos e soubemos que o pai de um dos nossos amigos vendia o bolo a 70 centavos no mercado e o mercado revendia a R$1. Beleza. Então, nós começamos a repassar mercadoria por 50 centavos. Olha aí, mano. Sabe que isso é a guerra do bolo, né, mano? Isso é, né, mano? Tu se liga aí que o cara ali, seus filhos do dono da loja do bolo, pra trabalhar pra ele, os caras descobriram o mercado, quebraram a concorrência. Porra, eu não tô dizendo, mano. Os e-mails são as histórias mais interessantes que tem nesse programa, mano. Pois é. Porque o cara vai lá na padaria, ou sei lá, no mercadinho, e vê o bolo lá e não sabe a história que tava por trás daquele bolo ter chegado ali, né? Pois é, né? Sabe quantas famílias foram destruídas e tal? Fazíamos um dinheiro da porra e dava pra jogar fliperama pra caralho, olha aí. Aí é o que quebra o cara, né? Pois o cara é, o pensamento isso, empreendedor. Caralho, em vez de invertir outras que o cara metia o pau no fliperama. O pai dos moleques desconfiou que nunca mais fizeram pedidos nos mercados, ixi. E aí a casa caiu, bicho. Mas quando aconteceu, o meu bolso já estava cheio de dinheiro e tivemos que inventar outra maneira de ganhar dinheiro. Olha aí, quando vocês forem gravar um podcast sobre o Japão, eu quero participar. Tenho histórias demais sobre esse lugar. Posso adiantar que a TV japonesa passa exames de próstata na íntegra? Como é, mas... O cara com um caninho no rabo dando entrevista e tal. Não, mano, isso aqui é pariu, isso aí. Aguarde, é muito em breve, vai demorar um mês pra ser esse programa aí. Histórias muito loucas no Japão. Não. Anderson Marcos Cardoso. O Cardozão, olha o né? Anderson. Pois é, ele começa aqui, olha o Cardozão aqui novamente. Pô, falando de robôs gigantes, esqueceram de citar a grande franquia Armored Core. Armored Core, pra quem não sabe, é uma franquia de jogos, eu acho que é exclusiva da PlayStation, né? Não tenho certeza. Eu acho que ele era exclusivo e deixou de ser exclusivo no Xbox. Tem pro Xbox, eu acho também. Mas como não é todo mundo que gosta, né? Tá bom, deixa pra lá. Falando dos meus seriados, os famosos Tokusatsu. Aí. Os preferidos são Jaspion, Changeman. Ah, mas tu sabe que depois que eu fiz o programa, tem um canal aí na... Na TV a cabo também aqui no interior do Ceará, Rede Brasil, mano. É. Se liga que passa o change, mano. É, mano. Não. Assisti essa semana de noite, mano. O episódio do motoqueiro muito louco no change, mano. Olha aí. Tem os action figures até hoje. É que ele manda a imagem, né? Vamos conferir aqui se ele tem o action figure do Jaspion. Na época que o Jaspion saiu, eu tinha até. Esse bonequinho de borracha, mano, do Jaspion era clássico demais, velho. E o filho do Ego bateu a foto do lado parada, mano, só pra dar inveja, mano. É, ah, ladrão, né, mano? E o LP do Changeman também, ele tem, né? LP do Jasper do Changeman. Olha, o cara é... Porra, tá aí, o cara é fodão. Tem a coleção ainda original, muitos fãs vão ficar loucos, né? Mas tá, eis um cara de sorte, né? O Cardozão. Vazilada aqui do Diogo Braga. Diogo Braga? Será? O cara mandou. O cara mandou. É, né? Será que às vezes o cara... Pode ser. O cara pesquisou pelo programa, né? Não, mas vamos ver o que é que tá rolando aqui. Aí, robôs gigantes, aí pá, caiu aqui, né? 28 anos, São Paulo, capital. Ah, então acho que não é o Diogo Braga, não. Aquele. Esse aí é mais foda. O Jota falou rapidamente no episódio de Robôs Gigantes que sempre quis saber qual o primeiro Super Sentai que veio primeiro. E o Vitor respondeu que foi o Changeman. Vazilada! A primeira equipe de Super Sentais que veio foi na era Showa, com o Himitsu Sentai Go Ranger. Depois com o Jack Denjektai. Os dois escritos nada mais, nada menos que Ishinomori Shotaro, criador do Kamen Rider. Vixe, aí, mano. Esse cara aí mega tem... Foda, viu, mano? Tem credenciais, né? Pouca coisa não. Uma curiosidade de Jack é que Big One, um dos líderes do grupo, era Hiroshi Miyauchi, o nosso grande chefe Masaki do Espectro. Olha aí, mano. Puta merda, aí sim eu sabia, mas esse bicho tinha um jeitão no olhazão meio diferente, mano. Pois é, eu sei, mano, que o chefe Masaki, ele também foi o Kamen Rider V3. Pô, tu sabe que é uma parada massa, mano? Chefe Masaki é um nickname bom, né, mano? Pra qualquer... Não é, mano? Pra qualquer MMO que você for jogar e tal, mano. Sei lá, o cara joga o LOL, aí tem um cara na equipe, chefe Masaki. Eu já honrava ele só por causa do nome. Honrava ele por causa do nome. É, mano. Quando o nome é ruim, o cara dá um... Nome inapropriado. Tu sabe que tem esse reporte, né? É. Nome inapropriado, hein? Olha aí, velho. O primeiro robô de uma equipe de Sentais foi com Battle Fever J, J. A terceira série de Sentais. Depois vieram Denziman, Sun Vulcan, Gogo Five. Vixe, mano, Gogo Five era massa, mano. Tu é doido, velho. Tá, pô, Gogo Five é antigo, viu, mano? Ainda me lembro até hoje, mano, da musiquinha, mano. Eu acho que passava na Band, mano. Eu não me lembro nada do Gopro Fire, mas era irado. Era aquela música... Atiagare, atiagare, reiwa ochi, chatatio, oxi, mano. Era muito massa, velho. Tu é doido. Era iradozão, Gogo Five. Dynaman, Bioman, só mais tarde veio o Changeman. A nona série de Super Sentais. Mais uma coisa. Não, Joel. O Ranger Verde não foi o primeiro anti-herói. Como é, velho? No Mask Man já tinha o Mask X1 ou o Mask Verde. Vixi. Diamante, cara. Peraí, mano. Agora eu fiquei surpreso, mano. Bota aí no Google, Mask X1 aí. Caralho, mano, peraí. Olha aí, não é que tem mesmo, mano. Porque tu é doido, mano. Pra mim, o Mask Man, mano, sempre foi uma das séries top. Oi? Tu é doido, mano. É massa é esse naipe dos japoneses da década de 90, né, mano? O cara vendo aqui a foto dele. Mas tá aí, deu até vontade de reassistir o Mask Man só pra ver esse cara, mano. Não me lembrava de jeito nenhum que entrava o verde, ó, né? Aqui. Wellington Magaren. Só uma coisa, vocês ficaram sacaneando o Leopardo, mas... Errou o bicho do Homem-Aranha, né? É, o bicho era escroto e tal. Mas vocês sabiam que devem a ele todos os robôs que vieram depois? É mentira, é. No interior a gente já tá embasado, né? A gente já pode dizer que é uma vacilada pro Ellington aí. Pois é. Antes disso, ou o próprio herói crescia, Ultraman, Spectrum Man, ou o herói controlava o robô por controle remoto. Ele tá de sacanagem, controlava por controle remoto, velho. Eu não quero acreditar que o Léo Bardon foi o primeiro. Com sucesso, a partir do ano seguinte, a série Batoro Fever, a terceira série Super Sentai, passou a utilizar um robô também. Opa! E aí, o cara, agora os fatos se conectam. Agora aí, a parada tá ficando sério. E agora tá começando a entrar na engrenagem temporal. Aí. E desde então toda a série passou a ser posteriormente. Eita, porra, agora ficou. É porque eu acho que o robô do Battle Fever, Jota, foi o primeiro dos Super Sentais, né? Aham. Mas dos Tokusatsu, talvez realmente tenha sido do Homem-Aranha Verde. Pois então, o Homem-Aranha passa a ter uma grande moral, né? Aí, pra quem curte Tokusatsu e pois tal. Pois é, né? Sobre o Satan Gozo, ele não é um robô, ele é um ser vivo. Ixi, aí. Mas aí depende, né? Porque ser um ser vivo e ter partes robóticas, né? Tem uma. É, capa tem uma. Mas tudo bem, ele é um ser vivo. E ele tem três estágios. O primeiro, ele é a forma Magaren. É, não, depois... mano. O Magaren é o Satan Gozo, mano. É o filho dele, não. Ah, segundo ele, é o Satan Gozo, né? Mas sei lá, mas pode ser. Divide, né? Porque afinal ele é um ser vivo, né? Um robô. É, pois é. Depois ele foi pra forma clássica de Satan Gozo, que é uma espécie de casulo usada até a sua forma verdadeira. E aí então, né, que vem o poderoso Satan Gozo. Sabe que o poderoso é que dá a parada do cara saber que é a última forma, né? É, pois é. Tanto Magaren chega a virar Satan Gozo brevemente antes de morrer. Será que ele quis dizer que Satan Gozo é tipo como se fosse uma espécie, hein? É, eu acho, acho que sim, né? Não sei. Porque vamos dizer, tinha um Satan Gozo e tinha um Magaren, que é o que tu acha que é o filho do cara, e quando esse cara ia morrer, ele evolui pra Satan Gozo. Será que é isso? Eu acho que é porque ele divide realmente as energias dele, né? Em várias formas diferentes, sei lá. Tem um link aí do YouTube que ele enviou, né? Da cena. Tem um link aí que pode ser que dá um clareamento pra vocês. Acesse o site e clique no link da postagem aí embaixo. Pra terminar, o Changeman veio antes do Flashman e Maskman, não o contrário. Como alguns de vocês falaram, e aqui a gente atribui toda a culpa ao Vitor, né? Tiago Destritux Carvalho, estudante de Iniciação Científica Física, UFPEL. Grupo de Estruturas Nanomateriais. Vixe Maria. É, mano, na faculdade eu estudei essa parada de nanomateriais, essa parada é irada, viu, mano? Doideira, viu? Pelotas, Rio Grande do Sul. Fala, asilados, faz tempo que não escrevo. Sabe como é, né? Vida, faculdade nova, não sei o quê. Mas vamos ao que interessa. Com relação ao questionamento, de fato, a estrutura mais existente em macro escala são os triângulos. Ah, olha aí, chupa aí o Vitor Ferrolho, né? Chupa Vitor Ferrolho. É, as esferas, não sei o quê. Ai, sistema. Até o cara é especialista em nanomateriais. Ele tá indo os triângulos e acabou a história. Lá no Facebook também fez um sucesso, né? A galera comentando, dizendo que era o triângulo também, né? Por causa dos Illuminati, né? Todo mundo sabe que é o triângulo. A maçonaria não ia se basear no triângulo, mas se o elemento certo fosse o círculo. Pois não é, tem como, não. As pirâmides. Pois é, mano. São os triângulos por distribuírem a energia de forma tão eficiente que se torna impossível alterar seus ângulos. Triângulos são foda. Pois é, para confirmar isto, basta olhar ao redor. Quantos triângulos em estruturas você consegue contar? Acho que alguns, não? É, num quadrado o cara pode fazer vários triângulos. É. No entanto, nem sempre é o mais forte. Vixe, eita, começou aí com... Ele tem os dias dele, né? É, o triângulo também é... Na natureza isso também acontece. Os círculos não são os mais fortes. Mas a sua estrutura é mais fácil de se fazer. Entende? Porque o círculo é um nível, o cara tá começando e tal. Não, faz um círculo aí e tal. É, por isso que as poças d'água tendem a se formar nesse formato. Bolhas de sabão, etc. Por isso que na natureza você vê várias formas circulares. Não por serem as mais resistentes, mas por serem a melhor custo-benefício. Ah, mas porque olha aí. Na natureza, né? Os caras, né? Vamos fazer um ciclo aqui. Agora quando a porra fica séria, mano, quando entra cálculo no meio e tal, dinheiro. É. Ah, eu vou negar que é os triângulos. Triângulos. Pois é. E o quadrado, bem. O quadrado. O quadrado, ó. O quadrado é uma bosta. Que daria. Já que ele é formado. Putaria, né? Os caras falando tudo, não, meu triângulo, circa, o quadrado, né? Hashtag chateado, né? então vamos lá começar o que é. Maria, você já foi. Mas era só uma loucura, né? Pois é, né? Mas o que é que vocês preferem? O que é que vocês preferem pra ficar do lado? O Edward da saga Crepúsculo. Ou saga, né? Isso aí. Ou então o Alexandre Frota. Ficar do lado sozinho. Como assim? Eu fico sozinho. Ficar como do lado assim, do cara. Ficar no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Ficar do lado do cara. No mesmo ambiente? É. Ah, não tô falando. Ficar no mesmo ambiente, ele não fazendo nada comigo, ele pode se lascar do jeito que eu prefiro o Alexandre Frota, porque esse bicho tem cara de ser mais descolado aí. O negócio é... O cara é mais legal, né? Gente boa. Pois é, mano. É, eu também acho que o Alexandre Frota deve ser um cara legal. Agora, depende aí da situação, né? Agora depende. Se você estiver falando do lado aonde? Pois é. Na cama... Ou na cama, eu digo o Edward sem medo, porque ali é peso morto. Ali não faz nada. Agora o Alexandre Frota ali, eu corro longe, viu, meu chato? Caralho, mas é preconceito, mano. Tá sentado na mesma cama do Alexandre Frota, esse bicho vai te agarrar. Rapaz, eu não sei de nada. Ele tava dizendo que namorava com o Marco Feliciano aí na internet. Massa, tem um vídeo, tu viu? Esse aí foi massa, esse aí. Isso só prova que o cara é descolado, mano. O cara dando osleira zona na TV aberta, velho. É, mano. É isso aí. Esse bicho já pegou a Cláudia Raia, mano. Tu acha que ele ia te pegar, mano? É, rapaz, eu tô começando a perceber aí o fã-clube aí do Alexandre Frota. Viu? É. Estão se revelando aí. Quem é que tu prefere, o Silvio Santos ou o Eike Batista? Ah, o Silvio Santos, sem nem pensar. Cara, o Silvio Santos é gente boa. Nem conheço o cara, mas sou opinião dele. É, ah, não dá, Rock, assim não dá, Rock. Acabou. A bagunça, não dá mais, Rock. Não dá, eu peço a conta, Rock. Eu peço a conta, não dá mais, não dá. Não, a Mara briga com os vizinhos, Rock. E mais hora, você veja uma senhora invadir o palco. Eu não quero mais, entrega o microfone todo. E o Silvio Santos ali é aquele cara que ele... O cara nem conhece o cara, né, meu irmão? O cara Paco, sabe que é o amigão ali, velho. É, Paco, é o amigão? É, estendou. Esse bofiado. Ele tá estado, né, cara? É, se tu visse o Silvio Santos na rua, mano. Tu é doido, mano. O Silvio Santos já não é mais tão milionário quanto ele era antes. Aí ele ainda tem dinheiro. Agora o Eike Batista, tu viu aí que tá com um rombozão na conta, né? Já tá devendo o fundo e os mundos. Pode te pedir dinheiro pra... Estado, não. Ah, não. Cara, lascou o Eike Batista. Eu acho que não, viu, cara? Acho que, acho que não é tão grande assim o rombo dele, não. Ele tá devendo mais, ele tá devendo mais que o que tem. A diferença é que o patrimônio do... Não, mas deu o que ele é porque deu assim... Na internet aí. Acho que isso tá errado, porque eu vi que o que ele tá devendo é equivalente, sei lá, 20%, 30% do que ele tem, o que não é muita coisa. É porque a diferença é isso, mano. A maioria do patrimônio que o Silvio Santos tem é de empresas dele. É coisa, vamos dizer, entre aspas, ele é o patrão, mano. Se ele quiser vender a porra, ele vende, ele fala o que ele quiser. A maior parte da fortuna do Eike Batista é de investimento, mano. E investimento é uma oscilação brusca, vamos dizer. É como ele tem uma empresa também, mano. Ele tem uma empresa de petróleo também, grande. X, não sei o que, né? Sempre não, é pois é, mas aí que tá, a empresa não é dele. Ele é o acionista majoritário que toma de conta. É tipo como se, vamos dizer, hoje eu tenho 100 mil em ações é que nem e amanhã as minhas ações valem 50 mil. Eu perdi 50, perdi metade da minha fortuna, entre aspas. E é isso que tá acontecendo com ele. É que nem o Azileito, mano. É que nem o Azileito. É que nem o Manel do Azileito. Ele só tá em alguns programas, não tá em todos não, porque ele não é o sócio majoritário, ele não é o dono. Não, mas o Silvio Santos ali, o Silvio Santos, mano, ele pode puxar ali o do paletó um aviãozinho de dinheiro e te dá, mano. Não, mas é sério assim, uma das poucas possibilidades. O bicho é tão troll que ele não lhe dá não, ele rebola pra cima, vai buscar, otário. Mas assim, ó, é uma das poucas celebridades que eu queria, que eu gostaria de conhecer em vida, seria o Silvio Santos, cara, sério mesmo. O Silvio Santos é muito foda, mano. Tá, o resto, tipo, você não faz questão. Quase ninguém faz questão de conhecer, não. Mas o Silvio Santos, cara, é um dos caras que. Tu compra o carnê dele? Não, eu compro não. O pior que não, cara. Eu conheci ele, mano. Sim, velho. Eu tô dizendo de você andando no meio da rua e pôr o Silvio Santos ali. Acho que eu preferia ficar do lado do Silvio ali, mano. Só pela fuleiragem mesmo. É, mano, você vê que do lado ele se segura, né, cara? Esse bicho. Esse bicho fala que bicho piada tá muito louca, bicho, ali no programa dele. Ele ia ser assim com a Ellen, mano. Ellen Ganzaroli, mano. Ele eu tô te pegando, não sei o que, do lado da filha dele. É menino, não, né? Ele, então. Mano, vocês viram no dia que caiu as calças dele no programa? Né? E daí foi planejado, mano. Os movimentos dele são tudo calculados. Ellen Ganzaroli me lembra a Elizabeth Taylor, quando a Elizabeth Taylor começou no cinema. Você como Elizabeth Taylor, eu serei a cobra que vou mordê-la. Mas você não vai morrer com a minha picada. Você vai ser mais feliz com a picada da cobra. Agora, o que é que vocês preferem? Ficar do lado de um deputado ou de um ladrão armado? Não, sacanagem. Depende. O ladrão vai me roubar ou ele só vai ficar do meu lado lá? Ele só tá lá, parado com a arma zona na mão. O ladrão é conhecido ou é desconhecido? É? O ladrão ele mora na minha rua, não, né? É. Porque tem uns ladrão conhecido que a negada joga Magic, joga RPG, ó. Bom, o deputado, o cara pode usar esse bicho como saco de pancada. Cada, mas aí é bom. Olha aí, tu tá fazendo apologia à violência contra os nossos nobres deputados, cara. Ah, os honestos, né, cara? Nobres. Ei, Vi, tá aí nos Estados Unidos, mano. O pessoal tem ódio a político, que nem aqui no Brasil. Mas não, depende. Às vezes tem. Tava tendo, por sinal, tava tendo um protesto aqui em Raleigh, dos professores. Foi passagem de ônibus? Não. É no Parque do Copa. Aí, mano, negócio bom, macho. O ônibus aqui na cidade que eu tô é de graça, velho. Eu acho muito massa. O ônibus é um carro condicionado. É de graça. Pra esse projeto, macho. Aqui pra. Eu não sou deputado, não, nem vereador, mano. Poderia ser, mano. Tu me bota como teu assessor. Galera, faz é apagar o Vitor. Se fizer isso aí. É mesmo, né, mano? É, tá doido. A máfia zona do. A máfia da roleta, da catraca. Tu tá por fora. Tá correndo é risco de vida, mano. E, pois é, agora aqui a negada tava protestando, os professores, porque... Tava de graça, o pessoal ainda achava... Não, é porque, não, antigamente o professor que tinha só, por exemplo, o professor que tinha só bacharelado, ele ganhava uma quantidade X, e o professor que tinha mestrado, ganhava uma quantidade X e meio, entendeu? Puta. Ganhava mais. Não, sim. Não precisa explicar. Aí eu sei que a negada tá querendo vir com a lei, que a partir de 2016, ou é 2015... Pura gay. É, todo mundo que entrar, independentemente de se tiver mestrado ou só bacharelado, vai ganhar a mesma coisa. Aí a galera que já tem mestrado tá indignada. Mas não é só aqui, não, pô. Professor no Brasil não é valorizado em nenhuma instância. Não é isso que eu tô dizendo. Aqui a negada tá querendo fazer o professor que não tem mestrado ganhar tanto quanto o professor que tem mestrado. O professor que não tem mestrado não ganha nem o que um lixeiro ganha, bem dizer, mano. Porque o lixeiro ainda ganha insalubridade. Ah, pronto, tá aí. Uma pergunta zona aí. Tu prefere o professor daí ou o professor daqui? Eu não tenho experiência com nenhum professor. Boiola. É a verdade, mano. Graças a Deus. Mulher não tá ouvindo, não, mano. Pode saber aí, os ouvintes. Velho, de método de ensino, pô. Não, velho, metodologia de ensino eu prefiro no Brasil. Agora tem muita gente. Tira grande, puta que pariu. Não, peraí. Puxa, também, saco da porra, né, mano? Não, você não precisa vai ouvir, não, mano. Tu precisa vai ouvir, não. Eu não falei essa qualidade, eu não falei qualidade de ensino, eu falei metodologia. Os caras daqui são tudo de gente boa, né, velho? Não, ó, porque, por exemplo, eu tô falando a nível de universidade. É o professor quando vai esse lá. Bicho volta, ele vai pedir emprego lá no. Que é festa? Quer enganar quem? E aí, ó, por exemplo, o professor. Como é que funciona? O professor chega na sala, pega aqui e tal. Ó, é o seguinte, vai ter o capítulo já sobre isso e tal, não sei o quê. Termina de ensinar, resolve exercício e tudo mais, passa a lista de exercício e tudo mais. Aqui, o professor pega e diz assim, ó, bota o slidezão. Ó, é aqui assim, tá aqui na página tal, até a página tal, e tchau. Oh, e tchau. Só Mas, é, macho, tu já estudou. Não, mas, fé uma. Eu estudei. Se liga que as aulas que eu tive na UBS, fé uma, foi exatamente igual essa segunda opção aí que tu disse, né? Olha aí. É, não, mas só que o que é que acontece? Por exemplo, eu tive uma cadeira de processos químicos, certo? Princípio de processos químicos. É, aí, mas cadeira de laboratório. Não é laboratório, não. O que é que acontece? Essa cadeira no Brasil, ela é anual, são dois semestres. São dois semestres e valem 12 créditos, 6 créditos por semestre. Sabe como é essa cadeira aqui? O mesmo conteúdo que a gente vê aí no Brasil, em um ano, tudo bem destrinchado, com exemplo e tudo mais. Sabe quanto é aqui? 3 créditos e um semestre você faz a disciplina e vê a mesma coisa. Olha, o professor, o professor só faz isso aqui, bem rápido, só dá os tópicos e você que se lasque de estudar sozinho. É osso, mano. Mas esse é o lema da faculdade. É pra ser autodidata. Eu não gosto. Eu não tô dizendo também que, não sei o que, que é mamata, não sei o que, que é só listinha de exercício, não sei o que, que a prova é igual. Não, não quero isso, não. Eu quero que o professor resolva os exercícios na sala e tal, que eu acho que é o que vale a pena. Mas manda um abraço aí pro coordenador de química lá. A gente abre o espaço aqui, vai lá. É. Um abraço aí pro professor, bem-vindo, meu brother. Bem-vindo, o nome do cara? Ele é muito bem-vindo, mano. Nome dele. É isso? Coitado, viu? Ele é bem-humorado, é esse cara, né? É, mano, o cara é gente boa, mano. Isso é putão, né? O cara, é legal que ele pensou, quando ele parou, e falou, ele é gente boa, ele. É, mano, gente boa. Perguntou se ele era bem-humorado, né? Eu disse, não, é, ele é gente boa. Mudando de assunto completamente aqui. Essa aqui é meio RPG. Ei, mano, tá polêmico, viu, mas esse aqui é RPG. Não, esse daqui é mais leve, esse aqui. O que é que tu prefere? Tá perto de um dragãozão dormindo ou tá perto de um assassino profissional acordado? Eu dormindo... Todo mundo viu que no Hobbit isso dá certo. Um dragãozão dormindo aí. O dragão dormindo, né? Não sou eu. É. Tu tá perto de um dragão dormindo ou um assassino profissional acordado? Mas daí é difícil. Mas o que o assassino vai fazer? Vai ficar só lá fazer. Depende. Eu sou que leve o assassino. Surgiu a mesma pergunta no deputado lá, né? Não, o ladrão tá lá armado do teu lado, mas o que ele vai fazer? Só ficar paradão lá? Eu posso escolher a minha classe. Depende. É, se eu for um elfo, qual é a minha categoria de armadura? É, tem que ver a minha ficha, né? Chama o PC aí. É tu categoria de armadura. PC contra o ladrão. Ficha do PC, ele é OP, viu, mano? Pois é, tem que ver se o cara tá com a ficha do PC. A minha esquiva são dois dados de 20. Bônus mais 3 de destreza. Não, vocês normal aí, do jeito que estão agora. Ele é o Samurai X. Samurai X, ele mata com o cabo da espada. Caralho, mas se fosse o Kenshin, cara, eu preferia ficar do lado do Kenshin, esse bicho nem fazer porra nenhuma, não. É do Kenshin novo. Porra, aí é putaria. Kenshin ali antigão, ali, bicho, era escroto, mano. O silêncio. Ficou todo mundo calado. Prefere ser atazanado por quem? Pica-pau doidão, daquele do primeiro pica-pau, ou perna longa? Sabe que o perna longa tem altas tendências homossexuais. Pois é, né? É isso que eu ia falar, cara, tirando pra da minha boca, o pica-pau com certeza. Tu é doido, pica-pau perturbado ali, só falta derrubar as coisas, mano. É mesmo, viu, mano? Tu sei esse bicho é perturbado, mano. Tem vários episódios. Eu tinha medo, mano. Quando eu era criança, eu tinha medo dele, mano. Que tipo, o cara tem um episódio lá, macho, que tem um cara que ele é pedreiro. Ele tá lá normal, mano, trabalhando, e o pica-pau cisma de encher o saco desse bicho. Ele foge o trabalho do cara, mano. É, ele ficava bicando no capacete do cara, né? É, mano, e quando esse bicho vai jogar golfe? Tu é doido. É mesmo? Mas é sério, cara. Entre o Pernalonga, bicho de mulher me beijando, e o pica-pau enchendo o saco, eu prefiro que eu tô enchendo o saco, cara, na moral. Mas o pica-pau se vestia de mulher também ali no começo dos episódios, mano, nos primeiros. Ele cheio de mulher, mas não saia beijando todo mundo, mano. Revela isso não, mano. Agora vou mudar. Deixa eu fazer outra pergunta agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Pedi. Você prefere ficar dentro do elevador com 10 zumbis ou com 5 tigres? Nossa, de tigres, ia morrer mais rápido. Depende. Ele falou, cara, tá maluco, cara. Tem que levar a mordida de seres humanos, a unha azunhando você, assim, te rasgando todo, ou você simplesmente ia levar, sei lá, duas ou três mordidas e ia morrer. E se for, tá o tigre, e se for o tigre do Mowgli, né? Aí o cara pode sobreviver. Se for o tigre do se for o tigre do ursinho Puff, né? Olha, é. Aquele filme que é todo colorido, ele saiu agora por causa. Já assistiu. Não, que é do barco que fica o maluco no barco com o tigre. Ah, as Aventuras de Pi. É, as Aventuras de Pi. Sabe como é o nome daquele tigre ali? Richard Park. Exatamente. Richard Parker. Ah, mas eu preferia dos tigres mesmo, porque o tigre ali é mais massa, pelo menos. Mas tu se ligou ali na viagem, o filme ali é viagem, viu, mano? Aquele filme é muito massa, cara, porque tipo assim, é completamente alegórico. E no final, exato, e no final das contas acaba que não é um tigre mesmo e tal. Não, sim, pois é, exatamente. A alegoria toda que ele contou começa a fazer sentido no final. Eu não sou um cara religioso, não, mano, mas aquele dali foi a melhor explicação que eu já vi, mano, pro cara dizer que Deus existe, sabia? Exatamente. Cara, não, assim, eu cara, mas aquele filme é bom, completamente alheio a isso, entendeu? Porque, tipo assim, eu sou ateu e eu adorei o filme. Não, eu sei, não, mano. É um bom filme. Eu também não... Tá dizendo que... Essas, né, fortes convicções, não. Mas tu pega o filme todinho, se tu compreender, tu começa nisso, né? Ah, mano, se tem uma pessoa que pode provar que Deus existe, é o fulano de tal, o Garopi, né? Aí vai. Aí aquele finalzinho do filme, mano, o cara, porra, é mesmo, mano. Tá aí. Pois é. No final das contas, não vamos levantar spoiler, né? Pois é. Você tem dúvida das explicações populares, né? Se o Deus existe ou não. Pois é. Esse é o link do livro. O bicho, né? já tá disponível? Já, mano. Tá, tem um livro e um filme. Vai ter no link aí embaixo. O que é que tu prefere? Ixi, esse aqui é foda, mano. Puta que pariu. O latino ou sou foda? Sou foda, tranquilo. É muito mais tolerável, cara. É, no local é pra fazer fechado, uma pergunta não é um avião. É, mas não, é pro showzão, escutar, no showzão. É um show do lado da tua casa, mano, na hora de dormir. O cara tem direito aí com o protetor. Não, o cara num show, essa aí é boa. Um show do latino perto da tua casa ou um show do Soul Foda? Tá. Nossa. Não, foda, não, mas aí show. o cara tem que pensar amplamente, porque tu tem que pensar no público que vai pra esse tipo de evento também, né? É, pois é. É um público latino e tem um público que o Soul Foda vai atrair, isso aí também é. O Soul Foda... Os dois vão atrair bêbados de qualquer maneira. O Soul Foda aí, o Vitor tá dizendo aí, o Soul Foda faz show, mano. Tocando na mesa. O Vitor, depois que tá fora do país, não sabe que o Soul Foda estourou aqui. É, o Soul Foda, inclusive, tem um cartaz aqui na porta da minha casa dele. Tá em todo canto, mas esse bicho é que nem o grande irmão do... Grande irmão, vixi, Maria. Caralho, a analogia foi boa, viu, mano? Mano, daqui a pouco esse bicho tava fazendo show no Grécia, ó. É isso? No Grécia? Ai, dentro, mano. Clube no Grécia, lá na como é, macho? No Montese. É, macho, se duvidar, mano, por incrível que o Vitor tenha entendido dessas paradas. Acho que se o Soul Foda viesse fazer um show aqui, era por ali mesmo, sabia? Porque tu se liga que quando teve aquele show dos caras que cantavam a música do Lelec... Vixe, Maria. Foi lá, mano, no Grécia. Ala, meu Deus do céu. Tá aí, uma boa. Sou foda ou leleque, leque, leque? Sou foda. Sou foda é uma... Sou foda é mais clássico, né, mano? É, mano, tu sabe que o Lulu, mano, esse bicho fez um clipe, né, mano? Sou foda. Sério? O Lulu? Mentira, mano. Caralho. Mas tá no YouTube, velho. Aí eu não sei, né? É, mano, o clipe loucura do Lulu foi dançando o reggae do Guerreiro de Fel, mano. A pior assombração que pode ter é o Lulu saindo pra abrir portão de cueca. Eu prefiro não ver. Ei, mas conhece o Lulu? Conhece? Eu não conheço, não, cara. Pra causar um caos nos comentários aí, que eu tenho certeza que vai Lotar de comentário aí, a galera discutindo essa porra. Vai lá. League of Legends ou Dota? Não tem nem pra onde correr. Precisa nem o cara responder, né? Só deixar o cara que não precisa responder. O Dota é superior. O Lógico passa de Dota. Ei, mas é sério, ó, mano. Teve uma época que o meu computador aqui, mano, deu uma doida que não atualizava o LoL de jeito nenhum. Passou umas duas semanas, o bicho não atualizava o LoL e o cara é doido pra jogar. O cara na secura, né? Assim, ó, nessa tua disputa aí, falando sério mesmo, de verdade, do fundo do meu coração, cara, eu gosto muito, muito de Dota. Mas Dota é um jogo que ficou jogado, cara, jogado mesmo. O LoL eu gosto dele por causa das atualizações constantes do jogo. O jogo tá constantemente. É de graça, mano. Pode falar a verdade, é de graça. Não, mas é sério mesmo. O Dota, cara, ele chegou num nível que, tipo assim, 5 contra 1 e o cara sozinho ganha dos 5, entendeu? Tinha um inimigo inteiro. Isso não pode acontecer no jogo, cara, entendendo? Acho que eu não gostei do Dota. Foi quando o meu LoL deu problema. Eu vou dar uma olhada no Dota. O pessoal disse que é parecido com o LoL. Mas tu jogou o Dota Warcraft ou o Dota 2? Dota 2. Não, não, aí... não, tô falando do Dota Warcraft. O Dota 2 é ruim. Pode ser. Mas aí o LoL, macho, os personagens são tudo diferentes, mas assim, tal. Quando o cara vai conhecer o jogo, é bicho, mas os personagens são diferentes e tal. Cada um tem o estilo dele. Warcraft, macho, os caras tudo parece boneco NPC do Warcraft. O cara disse assim, vixe, doido, eu tenho certeza que esse anão aqui era um vendedor naquela cidade lá dos anões. Mas é, cara, mas porque na verdade é que nem Counter-Strike Half-Life. Na verdade é só um mais do nome. Mod. O mod do jogo, cara. Não tinha muito cara falando, o cara fez milagre com o mod. Foi a mesma coisa que o cara fez com Half-Life. Agora, eu nunca joguei o Dota, mas o LOLzinho ali é muito massa, mano. Isso é doido. Não, mas, sério mesmo. O Dota, ele era muito legal, ainda é muito legal. Só que pelo menos o Dota Warcraft, ficou muito jogado, cara. Muito jogado mesmo. Tipo assim, jogava eu e meus primos. A gente fazia uma compilação que era imortal, cara. Não tinha como a gente, tipo assim, de 20 jogos que a gente jogava, a gente perdia um. Então não era imortal. É, não, mas eu tô dizendo, tipo assim, o que dá, cara, é uma merda muito grande que deu, alguém caiu, entendendo? O que sempre acontece uma merda dessa? O LoL tem um fator interessante, porque o Dota, nos meus primeiros semestres da faculdade, eu joguei muito Dota, mano. Acho que eu passei um semestre jogando Dota, no máximo dia sim, dia não. Não ficava 2 dias sem jogar o Dota. O melhor é o Gunbound, mano. Gunbound. Melhor o Tibia, né? Então, o melhor RPG é o Magic. Não, são duas coisas totalmente diferentes. Não. Tipo assim, você tem uma hora. Você vai gastar a sua hora jogando RPG ou Magic? Depende da equipe. Depende, tá aí, fala, depende. Depende do grupo, mas... de RPG, mano. Tem várias informações. Não, tipo assim, chegou, pronto, vou mudar. Vocês não estão entendendo. O mundo, tipo assim, uma coisa vai ser eliminada da existência da Terra. Ou vai ser eliminado o RPG ou vai ser eliminado o Magic. Qual dos dois você eliminaria? Os dois não podem coexistir. Eu preferiria eliminar o RPG, porque RPG é só isso. Não tem um livro e Magic tem uma porrada de carta, mano. Perder seu dinheiro, é doido, é? Mas que o cara pode ganhar dinheiro só, pô. Eu quero ver o cara jogador de RPG ganhar dinheiro. Mas tu se liga que eu comprei o meu Play 1, mano, só vendendo carro de Magic, mano. Que isso? É, dá dinheiro, mano. O cara compra um booster pack por R$15 e às vezes vem uma carta com revelação da Esfinge que tá valendo R$70, meu chapa. Uma carta num booster. Mas ano passado eu queria um booster de Magic, nisso aí, 15 conto e veio uma carta que valia 35. Mas o RPG o cara pode jogar com a imaginação, mano, muito mais divertido. Mano. Magic também, mano. É a negada que vai jogar, é a negada que bota um sobretudozão preto em plena Fortaleza, 37 graus. É, Guajó, tô dando umas porradas nele. O cara bota um sobretudozão e vai sair no meio da rua pra jogar. Eu sei quem é esse cara, eu sei quem é esse cara aí. Eu tinha minhas fotos de sobretudo, velho, mas ali era cosplay. Não conta, cara. O cara usa um sobretudo de couro em plena Fortaleza. Não era de couro, não. Vai se fuder. É, mano. Era assim. Eu tenho até hoje pra provar essa porra, mas eu tenho aqui. O que é que tu prefere? O calor de Fortaleza ou o frio ali do Alasca? Não fui no Alasca ainda, não. Mas... É, eu pensei cara, que eu ia dizer o calor de Fortaleza ou o frio do inferno. Isso aí é bom, isso aí. Ô, oh, putaria, mano. Papas, mestres, rituais com cobras, tudo alimentando o mesmo pensamento. De quem foram aquelas ideias? Você brincou comigo? Talvez seja a sua hora de perder. Eita, aqui é pesada essa aqui, viu? World of Warcraft ou Tibia? Pra eliminar da existência. Não, peraí. A pergunta é pra eliminar da existência? Qual vezes eu quero eliminar da existência, é isso? Qual é o melhor? O melhor? Os dois são uma merda, mano. Como assim qual é o melhor? Qual é o melhor? Eu fico com o Warcraftzão. PS3 ou Xbox 360? PS3. Wii U. Wii U. A galera nem botou o Wii, né? Acho que eu tô precisando de um Wii, cara. Eu tenho que jogar o Fatal Frame 4. Eu também tenho vontade de ter um Wii, mas dentro dos dois... Não, dentro dos dois é o PS. Se coubesse na mala do Vitor, eu pedi, mano. O Wii aí nos Estados Unidos é bem barato. Eu tive os dois, ó, PlayStation 3 e Xbox. Hoje eu tenho só o Xbox, mas o PS3 ali me trouxe muita alegria. Porque entendeu? Porque ele já tava velho. Super... É assim, mano. O ciclo da vida, mano. Essa aqui eu acho que não tem nem o que discutir, mano. Super Nintendo ou Mega Drive? Ah, tem nem o que discutir. Super Nintendo, né? Claro. Super Nintendo. Super Nintendo não, mas. Claro que Mega Drive é superior. Mega Drive é superior? Soniczão era do mal, velho. É, só tinha Sonic. Acabou, o que mais que tinha? Shinobi. Altered Beast, né? Shinobi, já viu o Shinobi do Nintendo? Nintendo não tem Shinobi, velho. Não tem Shinobi. Mas tem o Shadow Dance, né? Que não, o Shadow Dance também é do Mega Drive. Não tem Shadow Dance, mano. É sim, o Shinobi 2 é o Shadow Dance, cara. É, do Mega Drive. Agora o negócio ficou difícil. Shadow Dance. Eu tinha o Shadow Dance, cara. Na verdade, eu tinha os dois, mas eu gosto igualmente, mas eu prefiro, assim, questão de jogabilidade, eu acho o Mega Drive mais divertido. Eu acho legal, mano. Ei, macho, Jota, tu tem que ser um podcaster cadeira cativa, mano, porque é tu que causa polêmica, mano. Tu é sempre do contra, mano, tu tem que existir nos podcasts todos, tu é o cara do contra, velho. Tu é doido, macho. Negado, tu fizer a pergunta, vamos fazer a próxima pergunta. Você prefere... Sorvete de chocolate ou sorvete de jaca? Jaca? Puta que pariu! Mas chocolate claro é melhor. É o de jaca. Mas falando sério, cara, o Mega Drive é falando muito mais sério, difícil. Falando sério, né? O de jaca é muito... Não, deixa eu dizer um negócio interessante, mano. Teve uma vez que eu tava viajando, mano. Só sabe que eu me lembrei, parece com o Jota. A gente chegou no... Na lanchonete lá, né, pra merendar, os caras foram jantar com uma pizza e tal, com suco, mano. Aí a loja tinha suco de cupuaçu, mas não tinha de laranja, mano. Acredita, mano. Ainda bem que eu gosto de cupuaçu e tudo, mano. O cara olhou pra placa e a barra do Jota, né, o cara veio assim. Qual a sua fruta favorita? Morango ou pitomba? Mas é pitomba, é lógico. Mas sério, agora que pitomba é pior que morango. Vai dizer que pitomba é pior que morango. Pitomba é melhor que morango, cara. É, mano, pitomba tem um azedinho que é gostoso, mano. Vai chupar limão, Batinho. É sério, pô, tu não comeu pitomba não, mano. Pitomba é GG, mano. Pitomba era massa. Meu pai ia tomar umas canas, aí a pitomba de tira gosto, eu só enchi a cara de pitomba, ó. Eu comi as pitombas tudinho do tira gosto. Agora puxando ali o negócio das pitomas, vamos passar pras comidas. Ei, Neto, qual era o nome daquela fruta que tinha um pé lá na tua casa, hein, mano? Aquele jambo. Pronto, jambo. Ei, jambo é bom, mano. Prefere jambo, maçã ou pera? Jambo é bom, mano. Jambo. Cara, depende, mano. Porque jambo depende, cara, a blusa que eu tô usando é branca? Hã? Porque ninguém come jambo de blusa branca, porque jambo tem noda. É mesmo, né, mano? Negada disso dá noda, né? Jambo? Ei, jambo não dá noda, não. Da noda é caju, mano. Da noda sim, Jambo. Eu já teve uma amiga minha que foi com a blusa branca, ela voltou pra casa e essa blusa dela ficou parecendo toda manchada de sangue. Entrou em desespero tão grande, cara. Eu vou te dizer uma coisa, quando era mais novo, eu ouvi essas paradas, não, mano, como sei que dá noda, coco, né, o pessoal dizia que dá noda. É, agora, não, depois que eu fiquei mais velho, mano, nunca mais ouvi falar disso aí, mano, de eu comida que dá noda. É porque mano, tem até uma banda, mano, tem até uma banda aqui no Ceará. Noda de caju. Aqui no Ceará, Não, aí, cadê o deck, porra? Porque ele tá no futuro aí, velho. O negócio foi meio flash forward. É porque quando esse cash for a while, ele já vai estar aqui. Exatamente. Tá, falou aí. Aí. É. Ei, pois é, eu sei que. É. Ah. É isso, você tá não, trocada. Mas... Pareceu o Messias. Ei, porra, responde aí, responde. Eu falei, macho, a porra da, nome da banda é Noda de Caju. Mas nem tem dessa na opção, propaganda, é agora, é propaganda. Acho que tá doido, eu prefiro um Jambuzinho, mano. É eu, o Jambo é o que eu falei, mano. O Jambo é o melhor, mano. O Jambo ali é muito massa, mano. Tu é doido. Eu prefiro maçã, eu. Eu prefiro a pera. Por que, cara? A pereira, velho. Mas a pera é bom, mano. O boto, pera é bom, mano. Eu boto tá doido, maçã em último lugar, viu? A pera ali também é bom. Ei, mas sabe por que eu tenho raiva de maçã? Maçã, toda vida que comer maçã, eu machuco a gengiva, mano. É impressionante. Oi, ó. Ei, macho, maçã, aquela casca velha da maçã, mano, a machuca, doido, a gengiva, doido, é osso. A pergunta internacional, as maçã nacional daqui do Brasil, macho, sem futuro. Agora aí nos Estados Unidos, mano, o pessoal faz torta de maçã. Tu já comeu isso aí? É tipo comida típica, né, daí, uma parada dessa? Mas é muito famoso mesmo, tem mesmo. Sempre tinha lá no refeitório na universidade, sempre tinha torta de maçã, pêssego. É, tô com o meu. Torta de maçã? Comi, pô. E aí, é o mesmo gosto daqui? Tem alguma coisa diferente? Nunca fiz torta de maçã no Brasil, não. Mas a maçã daqui tem o mesmo gosto, o problema é que é grande. Mas as bichas parecem que são alteradas geneticamente. Por quê, macho? Em todo desenho desses pica-pau, perna longa, sempre é torta de maçã, né? Que os caras fazem e tal, tão ingerindo. É, quer deixar na janela e o Jair vai pegar. Tem torta de maçã, tem torta de... É do mesmo jeito do desenho animado, né? E tal, aquele porrozinho. É o nome, como é o nome do jiri? Aquela que tem a gradezinha, né? Cima. É, negada faz, exatamente. Faz, olha desse jeito. Jeito aí, mano. Ei, mano, traz um pedaço aí pra mim. É legal que tudo que a gente conversa, alguém tem que falar assim, ei, mano, traz aí pra mim, mano. Vamos lá. O peixe vai voltar peito mulambeiro. Quantas horas o voo de daí pra cá? Mas dá pra trazer, mano. Eu vou fazer a escala, mano. O voo direto é mais ou menos 9 horas. Eu acho te dizer que eu acho que a maçã não tem gosto, não, viu, mano? Eu não sinto gosto na maçã, não. Pra mim é água, mano. O que não tem gosto é chuchu. Já viu uma cor mais sem graça que é chuchu, mano? Chuchu não tem gosto de nada, mano. A maçã diz que chuchu é bom pra pressão, mano, não? O cara é pra tirar. O cara não trabalha, mano. O cara no trabalho vem. Não, tu quer um suquinho de maçã? Tá, não, prefiro beber água. Não sinto nem gosto de suco de maçã, mano. Aí tá ignorante pouco, né, mano? O cara te oferecendo suco. Tá, pô, aí o cara vê com o ambiente de trabalho. Tá GG, né, mano? Peraí, mas que é um skin de maçã, eu já vai se fuder. Cara, tudo estressado, seu. Ah, é barato, que bom. Coisa feia, paciente. Você tá nervoso? Não, eu tô nervoso, mano. Não tô calmo. Aqui, vocês dão licença um minutinho, tá? Não, ué. Vou ali na cozinha. Dá uma licença assim, ué. Agora essa outra aqui é complicada, viu? Já vai. Pizza ou empada? Ah, pizza, tranquilo. Empada. É, mano, quantas empadas? Pizza, qual eu pensei sabor? Que era um pedaço, qual... pô. Tu tá imaginando pizza inteira, velho. A empada é de onde? Empada zona de frangozão. Ela é ali do cantinho do lanche. Do morte lenta, né, cara? Mas a empada, é frita, que nem risole, ou é assada no forno? Não, olha só. Empada... Eu nunca vi empada frita. Se liga ó, ali perto. Assada, do... assada. É, frita é risole, né? Fracassei. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Vitor. Vitor, você prefere quem? O Neto ou o Joel? Que isso? Aí já é viadagem. Pois é. Aí é de viadagem, né, mano? Pergunta de viadagem. O senhor Pinóquio ou Isaías? Caralho, mano. Os caras estão pegando pesado. Aí pegou pesado. Eu acho que, não sei não, acho que o senhor Pinóquio aí tá ganhando. Porque o Isaías ali, viado, roubou meu Discman, mano. Mais uma de comida. Coca-Cola ou Pepsi? Coca-Cola. Eu, sinceramente, sempre estaria. Atualmente, eu prefiro Pepsi. Que isso? Sempre estaria, mano. Assim, pra mim, o melhor refrigerante é Guaraná, cara. Não, Coca-Cola não, é de Guaraná, mano. É o Dilce, é? Não, Antártico, porra. De Jesus, é o... né? O cara... Paraná, Wilson. Wilson. É, mano, tu se liga que aqui no interior do estado, mano, o refrigerante mais vende, mano, é um tal de Dilce, uma coisa assim. Dilce? Não, eu conheço um Jesus não, que tem. Dilce, o nome de mulher. Dilce, D-I-L-C. Eu ouvi falar. Também não, mano. Macho aí no, nos interior, não sei nem se o nome é esse. Não foi parecido. A negada mistura água com gás com quiçuque, aí dá certo. É, macho. Aí o que é isso, mano? Só vende essa porra, é, mano. Dilce de cola, laranja. Pois o que eu vi, o que eu vi foi um Jesus que meu irmão trouxe quando ele foi lá no Rio Grande do Norte. Esse aí e... parece que é remédio. Maranhão, né? Todo laranja, ou todo... É, mas eu tô curioso. É, esse tá... mesmo, pronto. Esse aí que ele falou, é todo laranja essa porra. Guaraná Jesus é rosa, mano, é no Maranhão. É, é uma porra dessa, parece gasolina. Ó, o louco, mano. É mesmo, é, meu cara. Guaraná Jesus é meio tutti-frutti, mano. É tutti-frutti, sei lá. É rosa, não sei se é tutti-frutti. É, mas que é Guaraná. É cor de gasolina, já viu gasolina? Daquela cor. Parece que é Guaraná também, tem Guaraná no meio da putaria. Tem Guaraná no meio da putaria. É, mano, o nome é Guaraná, Guaraná Jesus. Agora, qual é o melhor? Chocolate preto ou chocolate branco? Chocolate preto. É polêmico, é polêmico. É, doido, né? Acho, pretão é o melhor. É o preto e o amargo. O afrodescendente. Ele prefere o pretão E, mano, chocolate meio amargo é o melhor, mano. Porra, de meio amargo tem que ser doce, mas essa porra negócio fica... É, não, o chocolate tem que ter um pouquinho de amargo, não pode ter açúcar, não. Já faz mal, porra, só tem que ser gostoso. Ai, diabetes. Tu tá falando isso... É, não, mas é, tem gente, olha só, tem gente que eu conheço que fala assim, não, tem que comer chocolate tal, porque ele não faz tanto mal. Meu filho, se você tá comendo chocolate, você tá pensando se faz mal ou não, é chocolate, vai fazer mal de qualquer jeito, cara. Eu prefiro o chocolatezão preto ao leite ali. Ao leite ele é massa. Meia magra, não é sucesso. Qual é que tu gosta mais, Jato? Eu prefiro o preto. Achava que tu ia dizer o branco. Todo mundo disse o preto. Não, mas é porque o branco. É porque o branco, cara, eu acho ele muito. Sei lá, não tem muito gosto. Você mas pra mim o melhor é preto, mas não o preto puro. Preto com alguma coisa? Com nozes, o que for dentro. Ele puro também é bom, mas eu prefiro se tiver alguma coisa pra mastigar dentro. Sabe que o branco é mais gorduroso, né? Pois é. Mas eu tô falando, verdade, eu acho ele cebado. O chocolate branco, ele não é feito do cacau da polpa. O chocolate branco é feito da manteiga do cacau. Só da gordura do cacau. Por isso que é ruim. Eu achei enjoo essa porra, mano. Pois é. Ele é um, parece um sebo. Eu não gosto muito das porras. Sebo? Sebo. Yuxen. Acho, aí é te contar. Tá fazendo propaganda. Tá te pagando por fora, né, Joel? Que porra, cara. Propaganda. Achocolatado. É, achocolatado do raio amarelo ou achocolatado do. Do coelho rosa. Aí eu acho que mais, tem um achocolatado nesse Quick aí também? Tem. Mas os dois não são da Nestlé, mano? São? Então, cara, agora disputou de minha cabeça. É sério? Né? Os dois são da Nestlé? Tipo, ela tá disputando com ela mesma, cara. Que foda. É isso que eu tava dizendo. Porque eu lembro que aí no Brasil tinha o Nesquik de morango. Aqui não tem Nescau. Aqui é Nesquik de chocolate e Nesquik de morango da Nestlé. É mesmo, é... Como aqui é, não tem Nescau. Um coelho ao rosa e outro coelho negro, é? Não, o coelho é a mesma cor, o que muda é só... O que muda é a cor. O coelho afrodescendente, né? É, tem razão, é tomar um coelho afrodescendente. O bicho é preconceituoso, ó. Vamos se fuder, mano, vocês. Já vê isso, é o mesmo coelho por dois produtos, não pode não, mano. É, não pode mesmo não. Tu tá errado, mas tem algum detalhe aí que tu não tá vendo. Tu prefere o quê? Arroz com feijão ou baião? É putaria, qual a diferença? Aí é... Eu prefiro arroz com feijão. Qual a diferença, meu Deus? A diferença é que o arroz com feijão... Caguejou. Vai deixar eu explicar? Ele é molhado, entendeu? O baião não, o baião ele é seco. Depende do baião. Claro que não. É o baião molhado. Tu já foi ali na... ali na expedicionáriozão ali. Tem um baião lá na frente do extra ali, meu chapa. Que o cara botou uma tora de queijo com nato. Bicho, ó, suculento, viu, chapa? É 5 conto uma porção. O cara come que estufa. Pra quem não sabe, o Vitor é semi-obeso, né? Tá louco, mano. Eu sou... De onde é que eu sou gordo, mano? É, mas o cara... Esse que saiu daqui magro vai voltar só. A maioria da galera, velho, que eu vejo fazendo baião, mano, o cara tá com uma taurazona de nata, mano, o bicho fica só... Porque tem a natazona. É bom, mano. É bom. É doido, velho. Baião sem queijo, sem nata, é fuleiragem demais. Eu prefiro o baiãozão, Baianzão. É, manda o entrou no quê? Subir na fumaça. Subir na fumaça, eu dei valor e a referência. Prefere uma mulher discreta ou uma mulher tarada? Discreta. Peraí, tarada. Depende da situação. Ela vai fazer a taradice aonde? Meio da rua. Viçando no meio da rua. Olha só, você descobre o fetiche dos caras assim, né? O cara. Não, no meio da rua, cara. No meio da rua. O cara publicou. O Neto se entregou agora, ó. Eita, pô. Ei, mano, tua esposa escuta o cast? Escuta. É o quê, mano? Agora, o que é melhor? Comer ou beber? Beber é mesmo. Beber. Sabe que tem um estudo aí que sem líquido o cara morre mais rápido, né? É, exatamente. Não é não? O cara vida, pode beber. Aí o cara, não sei o que, mas se tiver faltando vitamina, o cara taca vitamina na bebida, proteína, toma um whey protein. Vocês já estão fazendo jabá, mano? Vocês preferem McDonald's ou Bob's? Eu prefiro o Burger King. É meu mal. O Bob's é derrubado demais, mano. Deus me livre, mano. Burger King já é. Se o cara ali for censurar ali as propagandas, vai ser só um monte de piva. Aí a galera já vai. O que tu prefere? Acordar ou dormir? Dormir? Com certeza. Com certeza. Os vagabundos aí. O castizão da preguiça aí, ó. É, mas dormir é bom demais, homem, até doido. Mas tu vê que tudo demais é veneno, né? Porque se o cara ficar muito tempo acordado, o cara fica cansado, né? E se o cara dormir por muito tempo... Ele morre, é? O cara, o cara acorda todo quebrado. Maluco, olha, eu vou te contar uma coisa. Não conseguir dormir muito, é dificílimo. E quando eu consigo, eu não acordo todo quebrado não, cara. Se contar que eu tenho insônia e também não fico derrubado esse corpo todo, não. Ei, mas me diz uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A pergunta que tu fez foi... O que é que tu prefere? Dormir ou acordar, né? É. Agora, o que é que tu prefere? Dormir e nunca acordar ou nunca dormir? Nunca dormir. É claro. Nunca dormir é o sonho de todo ser humano, mano. O nome disso é imortalidade. É. Imortalidade é outra coisa, mas eu tô falando... Não, nunca dormir. Você nunca vai dormir. Mas o que é que tem a ver com ser imortal, mano? É do... O que, que tem a ver com ser imortal? O cara nunca dorme, nunca, o cara... Nunca. Vai dormir mais. Porque o Jota, né? Ele tá dizendo, se você nunca dormir durante sua vida, você não morre, mas só tu não dormir que tu passa a viver eternamente. Eu queria saber qual é a ligação... O cara porque eu tô dizendo que basicamente... São ciências ocultas, mas isso aí... Não, mas o cara morre por causa do desgaste celular, não tem nada cara, a ver com isso. O cara tá querendo dizer que dormir... O que eu tô dizendo... Mas eu tô falando, a minha pergunta foi sim, tá? Minha pergunta foi sim. Você perguntou, você quer ser imortal ou prefere ser morrer? O cast tá em discussão loucura. Acho, era pra ter chamado, era o Theo pra esse cast, o Manel. Tá, eu não ia entender não, esse programa aqui. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, ó. A pergunta que eu fiz foi a seguinte. Você prefere dormir e nunca acordar ou nunca dormir, mas se, com todos os efeitos colaterais de não dormir? Ah, é óbvio. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte, macho. Você nunca dormir, você vai ficar cansado e tal, não sei o quê. Mas não quer dizer que você vai ser imortal, não. Ó, lombra. Olha só, vou te fazer uma pergunta, Vitor. Vamos supor que tu pega uma doença. Você prefere se curar da doença com todas as sequelas ou você prefere morrer? Era tetraplégico ou morrer? É, pronto. Tetraplégico ou morrer? Tetraplégico, pô. Então, é a mesma coisa. Tu prefere dormir pra sempre. Então. It's over, sabe? É o fim, acabou. Sim, ou nunca dormir e ficar feito um zumbi o resto da vida. Eu ainda prefiro ficar... É a mesma coisa, tetraplégico, cara. É a mesma coisa. Ou tipo... o que eu tô dizendo é o seguinte, tu vai sentir sono, tu vai sentir cansaço. É a mesma coisa. Tu vai estar tetraplégico, tu vai estar com todas as sequelas. Tu vai virar uma coruja. O maior exemplo disso aí é o Manel, que ele já é assim, velho. É cruel, doido. É um Manel ali. Cara, assim, depois de 72 horas, você começa a ficar um pouco cansado mesmo. É doido, velho. Ou doente, só jogando LOL. Não, mas é sério, eu tenho insônia muito forte mesmo, cara. É só tu vender o computador, mano. O dia que tu desligar o computador, mano. Não, o cara, dia que a mãe não pagar a conta da internet. Era deletar a conta do LOL, né? É, mano, tem uma galera que pega e diz assim, ah, não, não sei o que, eu fui dormir, era 5 horas da manhã. Que hora tu acordou? 2 horas da tarde, pra almoçar. Não. Tô falando isso, mano. Prefere ficar preso com o Fernandinho Beira-Mar ou ficar solto com o Jason? Que Jason, o do Sexta-feira 13? É. Eu jogador. Vi que o pessoal ficou intimidado, né? Jogador. Rapaz, sei não, viu, velho? Eu acho que é. Ixi, também não vou me pronunciar, não, que essa daí ficou pesada. Como é que eu vou dizer que eu quero ser preso? Quero não, meu. Sujar minha ficha pra uma besteira dessa. Porque o Jason, a galera corre, que só uma porra dele, mano. Ele sempre alcança a galera, velho. Não. Mas é porque o Jason do primeiro filme. Se eu não me engano, era a mãe dele, é uma parada dessa. É, já tem mais de 10 anos, mas não é spoiler. É porque o Jason é jungle, né? Bicho, gancou, né, cara? Você eliminou um inimigo. Ei, deixa eu fazer uma pergunta aqui, voltando pra fantasia. Você, o cara todo pornô, velho. Então, enfermeira ou policial? Tô falando de RPG, macho. Fantasia. O cara pensa logo em fantasia sexual. O que vocês preferem? Ter um dragão de estimação ou ser um dragão? Ser um dragão, mano. É, isso é óbvio, mas tá. Você tem um dragão de estimação, você vai poder montar no dragão, entendeu? E o cavaleiro montado num dragão. Cara, já tá pensando, cara, no pornô de novo, mano. Não, tô falando pornô, não. Tô falando, tipo assim, você, o cavaleiro, ele monta num cavalo, ok. É um cavalo. É, a cara, montado num dragão, cara. Tipo, tu quer ter um cavalo ou tu quer ser um cavalo? E aí? Essa aí é boa, essa aí é boa. E aí, o que tu prefere? Jota? Só um cavalo da cintura pra baixo, né? Aí, velho. Tá com um cavalo, que eu sou um jumento, né, cara? Isso. Cintura pra baixo. O que é que tu prefere? Montar no jumento Ei, mano, eu ia fazer outra pergunta, ó, mano. E aí? Depois dos créditos, esse aqui. Xixi, cena pós-créditos agora? É, não. Valeu, mano. Crédito, Wolverine. Não, mano. Wolverine. Não, não, completamente. Eu vou ver. Hasta la vista. Bem. Uma paniquete te odiando ou a Regina Casé te amando? A Regina Casé me amando. Preferi a paniquete. Eu prefiro a Regina Casé. Tu é doido? Tu é doida, Regina Casé? Ela tem um programa, né? Tu, aos domingos. Eu sei, pô. Esquenta. Tu já viu esse programa aí, mano? Tu é doida, Regina Casé, ali é sucesso, mano. Então, é melhor que... Hoje, acho que é te lascar. Ele não falou sexual, não. Vocês estão levando tudo pra putaria aí. Ainda é putaria. Então, eu tô falando ali na gente boa, amor de amigo. É, é melhor que ódio, mano. De eu amigo, não quero saber de ódio. Ódio é um sentimento muito negativo. Hasta la vista, baby.